tristeza te faz chorar e a tormenta não quer passar. Lembra um Deus que é solução. Deus traz conforto, Ele traz paz. É o abrigo no temporal. Ele é escudo, é o consolo. Deus viu cada sorriso, Deus ouviu cada melodia, cada som, Deus viu cada lágrima, porque esse é um Deus de perto. E como é bom a gente saber que a qualquer momento Ele vai nos ouvir. A gente já passou por vários momentos durante esse louvor aqui, mas talvez você ainda tenha no seu coração um clamor, um pedido. Esse Deus, Ele vai ouvir você. Pode ser pela sua família, pode ser por alguém que você ama, pode ser uma gratidão, um pedido para que você esteja mais perto do Senhor. Esse é o momento. A gente vai cantar mais. Essa música é uma oração. Medite, peça, clame ao Senhor.